caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passou do meio. Quem mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passou do meio. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou do meio. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou do meio. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Nicolau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, San Nicolau. Saudade.